sino sobe e desce ladeira. E o motorneiro para a orquestra um minuto para me contar casos da campanha da Itália e do tiro que ele não levou. Levei um susto imenso nas asas da pané. Descobri que as coisas mudam e que tudo é pequeno nas asas da pané. E lá vai menino xingando padre e pedra. E lá vai menino lambendo podre delícia. E lá vai menino, senhor de todo fruto, sem nenhum pecado, sem pavor. O medo em minha vida nasceu muito depois. Descobri que minha arma é o que a memória guarda dos tempos da pané. Triste existe que não se esqueça. Alguém insiste e fala ao coração. Tudo de triste existe que não se esquece. Alguém insiste e fere no coração. Nada de novo existe neste planeta que não se fale aqui na mesa de bar. E aquela briga, e aquela fome de bola, e aquele tango, e aquela dama da noite, e aquela mancha, e a fala oculta, que no fundo do quintal morreu, morria cada dia dos dias que eu vivi. Cerveja que tomo hoje apenas em memória dos tempos da pané. A primeira Coca-Cola foi, me lembro bem agora, nas asas da pané. A maior das maravilhas foi, voando sobre o mundo, nas asas da pané. Dessa mesa, velhos e moços, lembrando que já foi. Em volta dessa mesa existem outras, falando tão igual. Em volta dessas mesas existe a rua, vivendo seu normal.